zoom. Zona Oeste Norte Sul. Na rua escuto zoom zoom zoom. É tipo clique, cleque, boom. 33 e todo zoom. Zona Oeste Norte Sul. Na rua escuto zoom zoom zoom. É tipo clique, cleque, boom. Planilha tá formada, não digo mais nada. Todo zoom e 33, produção de cacetada. Rajada de fumaça, ideia afiada. Pra cortar a garganta de quem só fala e não faz nada. Deixa esse prego se crescer, vai. Deixa quem quiser falar, vai. O que eu tenho pra te dizer é que eu não vim pra te agradar. Vai crescer o zóio pra lá, é quando não é só da fumaça pro ar. Faz um som mil graus, tipo ladrão, e bota os princesas tudo pra dançar. Segura e senta essa pedrada, boladona e pesadona vem da quebrada. Nós firma com quem tá pra fortalecer, essa é a arma que silencia os é povinho e fica de cara, porque a unidade cusa a favor, aqui não falha. Achando os irmãos na quebrada, o plano da REC só cola função. 33 e todos um traficando informação. Na norte, sul, oeste, aqui é nordeste. Sou cava da peste, no rago, no resto. Nas vagas acontece, a cena do beca, as ideias floresta. Aqui não padece, meus olhos vermelhos virados na peste. Criado no nordeste, as passas sangue, o nego investe. A cura é o veneno e a informação. O escudo quando o convite é pleno. A aliança é o triunfo, é Maceió. Nas ruas da cidade, sempre na atividade. O instinto é freestyle, tipo a vida é de verdade. Tá calo pra caralho, o clima aqui tá foda. Os nego vai virar e nós vai abrir as portas. Deixa eles falar pra lá, o céu aqui tá bem melhor. Chama a gata pra dançar, cada qual com seus B.O. E todos um, Zona Oeste, Norte e Sul. Na rua escuto zoom, zoom, zoom. É tipo clique, cleque, boom. 33 e todos um, Zona Oeste, Norte e Sul. Na rua escuto zoom, zoom, zoom. É tipo clique, cleque, boom. Só resistem de favela, ai, ai. Pra quem vem de dentro dela, ai, ai. A biqueira é sonora. Respeito entre as quebradas, o inimigo na garoba, gente, usa terno e gravata. Pinturas do Pestes hoje são feitas com jets. E chão tá em casa, rolê responsa é com os fat cap. Oh yeah, oh yeah. Olha o que os maloqueiros tá fazendo acontecer. Oh yeah, oh yeah. Muita luz pros meus irmãos que veio pra fortalecer. É criminal desse rabo, aqui da capital, Maceió, litoral. É de mil graus falando, passa mal, fica os conspirador, minha rima é letal. Aqui é todos um 33 boladão, brincando na função, o plano com os irmãos. Só cola usa a favor de mil grau, de vibe união em prol dos irmãos, lindo desse hall. Aqui os cabos invocados, criado e tudo ensinado. O que rima pra ser certeira tem que ser repente envenenado. Prensas e rimas com os aliados, o plano nos planos concretiza a piração dos pirados. Fortalecendo o fogo que queima as negatividades. F33 e todos um ação e originalidade. Zona Oeste, Norte e Sul. Na rua escuto zoom, zoom, zoom. É tipo clique, cleque, boom. 33 e todo zoom. Zona Oeste, Norte e Sul. Na rua escuto zoom, zoom, zoom. É tipo clique, cleque, boom.